da da da da do da do da da do do do da da do do da da da do da da do da da da do da da da da da do da da do do da da do da da do da da do da da da da da do da do da do da da do da da do do da da do da da do da do da do do da da da da do da do da da da da da da da di do da da da do da da do da di da do da da da da do da da da da di do do da da da da di do da da da di do do da da da da da da da da da da da do da da do da da da do da da do da da da da da do da da di da da da da da da da da da da da da da da do da da da da da da da da di da da da da da do da da da da da da do da da da da da da do do da da da da do da da do da da da da da da do da da do da da da da da da da do da da da do da da da da da da da di do da da da da da da da da da do da da da da da da da da da do da da da da da da da do da do da da do da da da da da do do da da da da do da da da da da da da da da da da da da da da da do da da di da da da da da do da da da da do da da da da.